estacionamento está no meio, o ajuste no 02 no longo. Solo 906, para o táxi. 356, hotel aqui no fim. O 9065, inicialmente táxi até o través do portão 62, aguardando para prosseguir. Até o través do 62, aguardando o 906. Táxi azul 4144, temos 69 a bordo, autonomia de 3 horas e 15, altero na Galeão. Azul 4144, prossegue o táxi via Índia, ponte para a torre 118, decimal 612, o ajuste no 02, bom voo. 612 via Índia, ponte zero, só corrigindo, é 80 e 94, ok? A bordo, obrigado. Copiado. 360 Nova é uma pausa desde a princípio da 3. A mesma vai ingressar no 43 sem interferir. Prossegue via Índia no ponto de espera torre em 118, decimal meio, ajuste no 02, não vou. Prossegue via Índia no 09, não se chama de 2. Agora a posição de 3 horas a 1 milha, 1.500 pés, completando para 5.8. Aguarde esse preparador. Pode voar direto Leda, 3217. Então 3217 para autorizar direto Leda. Certo. Gol número 20, chama agora o centro Recife. 125 decimal 45, alterna 126 decimal 85. 2545, alterna 12685, gol no 620, boa tarde. Boa. Gol 1869, desce para 307, para 3 horas 9, para o atendimento de LS XR, reporte visual na pista. Está visual e estabilizado aqui. Certo, completa a final agora, estou vindo com 8, desce mal, meia dúzia, bom posto. 26 agora. Salvador, boa, 62, 10, janeiro, quase isso, você deixou. Chamei 6210, controle de Salvador, sem identificação, você para o nível 050 na chegada Mari, ajuste de altímetro no 013. 613, desce ao 050 na Mari, boa dona, senhor. Autorizado, adaptado. Adaptado, 6210. 013, 1186 é a torre no ponto de espera, tá? 3155. Do Salvador, gol 9070, desação pushback, estacionamento. Gol 9070, portão 62 autorizado, a porta táxi. Autorizado, puxa estacionamento no 06, gol 9070. Controle Salvador, boa, azul 4144, decolou na sexta. Confirma? Azul 4144. Azul 4144, contato radar na decolagem, sul para Omega 340 na Serra da El, após Leda, direto B. Pode voar direto posição da El, da presente? Ou Leda? Direto Leda. Obrigado. Posso voar com a pista no pé? Informação Vitor, Galeão 360, Coupé. Coupé. Autorizado para o Galeão, nível 360, decola da 10 com curva direita, no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta pelo 10 e segue conforme rota do plano de voo. Controle 120.8 e aciona 5012 no transponder. 4-5-3-6-0, decola da net, curva direita, da El, Leda, Bridge, intercepta o Zulu 10. 208-5012. Então 3145 correto, portão 2, chama pronto para o SPEC, funcionamento. Chamará. Controle Salvador, o Chanel, Índia 314, já passando 190. O Chanel é 314, confere, chama agora o centro, Recife, 125.45, alterna 126.85. 125.45, 126.85 para o Chanel 6314. Obrigado, de volta. Bom. Se vier a parte principal, Índia, onde espera a torre em 118 decimal meia dúzia, o ajuste no 093, agora em bom voo. 093 padrão, taxa fácil, Índia, ponto espera 186, voo 9070, boa tarde, bom trabalho. 133 decimal 25. 12, 133. Obrigado, boa tarde. Boa. Controle Salvador, boa tarde, com a 206, informação é Kilo, cuidando 2000, azul 4206, controle Salvador, sem identificação, vista para o 060 na chegada Mare, ajuste o altímetro no 093. 060, no 093, chegada Mare, com a 206. Chaname 210, autorizado se separa 3 mil pés, altimetro no 013. 6.023, 6.210. Controle, o 406 pode voltar, presidente. Autorizado direto para azul 4206, desça para 4 mil pés, altimetro no 013. Voltar 4 mil pés, ajuste padrão de 13, 406. Livre da restrição vai ficar 1 e tá, desça para 2 mil pés, está autorizado a final do procedimento e a DS é com 6, chama 0, reporte estabilizado. 2 mil, está autorizado, 6210, pode voar, tá aqui, ó. Autorizado. Obrigado. Controle 9065, da El, Leda, Bridge. Voo 9065, contato radar na decolagem, para nível 400 na saída da El, após Leda, direto Bridge. 4-0, saída da El, Leda Bridge. Pode voar da El? Autorizado. Da El, na boa, voltaram mesmo. 5-3-4, chama agora a torre 1-1-8, decimal, meia dúzia. 2-3-2, obrigado. Azul 4144. Azul 4144, chama o centro restrito agora 125 decimal 1, alterna 133 decimal 25. 25, 133 decimal, obrigado. Salvador, está 3155 decolado na Dael Leda. Está 3155, contato já está na decolagem. Estou para o nível 340 na série Dael, após Leda, direto brilho. Entendeu que prossegue no perfil da saída da Dael Leda, está 3155. Dois controle Salvador, acione identificação, deixa para o nível 050 na chegada Mare. Ajuste o altímetro no 013. 5364, táxi na sua escuta, boa tarde. 5364, boa tarde, táxi via Alfa Juliette. Ingresso no pátio 3, atenta ao sinalizador. Alfa Juliette, pátio 3, obrigado. Chama agora o centro Recife, 125 decimal 1, alterno 133 decimal 25. 251, 3325, voo 9065. Controle, Papa Romeu, Oscar Mike Romeu. Papa Romeu, Oscar Mike Romeu, controle Salvador, mantém Confidence Drive no corredor forte. Altímetro em Salvador, no 013, confirme qual vai ser a altitude que vai manter até Aracaju. Teve um engano, eu fiz uma notificação e um plano de voo. A notificação é para um voo local, que é isso que eu estou fazendo agora. O plano de voo é para as 2000. Eu estou na notificação, eu vou até a posição inter e volto para a posição rotat e pouso na 17. É. 4206, autorizado ao procedimento de alerta de TY, no 0 do preparatório 2010, altimetrão no 0 no 3, reporte estabilizado. 2906, reporte estabilizado, 4206. Chanel, 6210, estabilizou no localizador, campo à vista. Chama a torre 118, decimal 62. 386, graças a uma boa, até já. Um pouco. Então 3628, desce para 3 no pés, altímetro 1013. Gol 9070, contato radar na decolagem, sul para o nível 380, na saída da EL, após Lido Dreyfus. Sente, direita na proa de Dael, após Dael Leda, libera direto da presente posição Leda? Leda está autorizado. Lido da presente autoriza? Negativo. Então, Leda vai voar agora no 070. Portão 2, tem nível para o espectro, aumenta a porta ataque. Quem mais para o regresso? Para o controle Salvador. Papa Tango, novembro, Yankee Mike. Papa Tango, novembro, Yankee Mike, ajusta a navegação para voar direto rotatória. Reposto visual com a pista no 7, ao tempo 3 Salvador, no 0 no 6. Delta, boa tarde, confirmando destino Manati. Eco Delta autorizado para Manati, o número 10, decolagem da 17, curva direita via corredor axé. O controle 120 decimal 8, a torre 118 decimal meia dúzia e aciona o padrão 0125. Controlizando 55, passa o nível 1170. Chama agora o centro Recife, 125 decimal 1, alterna 133 decimal 25. 125 decimal 1, 3325, centro 155. Localizador visual 4206. Azul 4206, chama em torre 118 decimal 612. 26, obrigado, boa noite, boa tarde. Bom, bom. Boa tarde, o 3190, centro da vista, descendo para o 150. 3190, controle Salvador, sendo identificação, desça para o nível 050 na chegada à Mare, ajuste de altímetro no 013. Identificou, descendo para o 050, ajuste 1013, o 3190. 145, 138 a bordo, Campinas, 4 horas. Santorizando 45, taxa via Índia, ponte pela torre 118, decimal meia dúzia, ajuste no 0 no 3, bom voo. Via Índia, 18, zero, ponte espera, 63, boa tarde. Chané 6210, ingresso a Juliette, portão 04, atenção da aeronave da TAM, iniciando o táxi. Visão com a mesma, Juliette pro 4620, deu o chané. São 3628, estou autorizado a prova do procedimento de aliança que flexão no 0, vista para 2010, altímetro no 0, no 3, reporte estabilizado. Vai tentar para tráfego. A 1.500 pés, nos corredores da RD Salvador, Papá 28 alto, sem interferir na aproximação. Agora posição de 10 horas a 9 milhas rumo ao Nordeste. Deixe o tráfego para 2.000, autorizado 3.628. Controle Oscar Mike, Romeu retorna para Salvador, com o autoforte, mantendo agora 500 pés, a 2 milhas, ó, 1 milha da posição ainda. Vamos lá, prosseguirá via Interlagos ou via Corredor Forte? Estamos no Corredor Forte agora, praticamente na posição Interlagos. A pergunta foi se prossegue na via da linha do litoral ou se vai prosseguindo via Corredor Interlagos. A ideia é rotatório, posição no choque. Certo, ingresso no Corredor Interlagos, reporte rotatório, Papa Romeu, Oscar, Mike Romeu. Corredor Interlagos, reportar rotatório, Oscar, Mike Romeu. Voo 9070, chama agora o centro Recife, 125, decimal 1, alterno 133, decimal 25. 125, 13325, voo 9070, boa tarde, bom trabalho. Bom. Papapá, Fox, Fox Zulu, serviço radar encerrado, 65 milhas nordeste de Salvador, mantém ao nível 095, chama agora o controle Aracaju, 120, decimal 3. Para o INS 3, campo 3, completa final, torre 118, decimal 612. 118, daqui a pouco 3, meia até. Que a próxima rotatória, já está a visão contra a aqui. à direita. Passando 900 mais, faça um 300 pela esquerda na rotatória, até o Numiken, tráfego agora posição de 2 horas a 30 milhas, mantendo um no meu pé. Seguinte, 300 pela esquerda, TBR até 900 mais. Controle Oscar, mais um meu rotatório. Cresce na final da nova 7, chame torre 118, sexto mal meia dúzia. Torre 118, Oscar, mais um meu. Controle, é o papapá Mike Delta. Papapá Mike Delta, mantenha condições iguais. Um no meu pé, Falcon Centro Salvador, 9013. Controle, poderia confirmar? Mantenha condições iguais, um no meu pé, Falcon Centro Salvador, 9013. Confirmando o processo para Manati. Afirma. Autorizado direto Manati, reposto de Fernanda CTR. 1093, suporta na Salvador, 13145, transferido. 13145, contato radar na decolagem, suba para o nível 360 na saída da El, após o nível direto grid. Podemos 360 na saída da El, após qual nível, Fabrício? Fui para o nível 360, na saída da EL, após Lida, voa direto para o bridge. Ah, ok, após Lida, voa direto para o bridge, certo. Provavelmente mais após o 360 pela esquerda, na rota toda, ingresso na final da 17. É o 310, final da 7, é que mais? Dan 3190, autorizado a final do procedimento ILS-XP, puxando 0, desça para 2000 pés. Altimetro no 013, reporte estabilizado. Autorizado o ILS, descendo para 2000 pés, vai ser 2013, chamará estabilizado, já 3190. Autorizaria o 3145 lá da EL? Autorizado direto da EL. Foi EL. Papacan 90 aqui mais, chame torre 118, decimal, meia dúzia. 118, meia dúzia, fator e aqui mais. Volta 3628, livrou no Cisco. TAM 3628, táxi via Alfa Juliette, portão 612. Alfa Juliette por 612, TAM 3628. Bridge, eu já possuo o plano, assim que estiver pronto para a cópia, pode reportar o chanel 620. 6201 está pronto para a cópia. Ciente autorizado então para o Galeão, nível 360, decola da 1 a 0 com curva direita, no perfil da saída da EL, Leda, após posição Bridge, onde intercepta peso no 10 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle 120 decimal 8 e aciona 5045 no transponder. 5-3-0-3-8, pro Galeão, Mercedes 1-0, que está na curva direita da Elvia da Bridge. Motorista 10, 120.8 é a frequência do controle. E 5045 no transponder, pro Chanel 6201. Chanel 6201, apenas confirmando a primeira aerovia, Upper Zulu 1-0, SMAP, após posição Lúvito, Barbacena e após conforme o Chanel 6201. Ok, confere a Perzulu 1-0, Máximo Barbarina, 6-1-0, obrigado. Portão 4, chama pronto, 6-2-1-0. Pode chamar. Cruzando o seu cruzado, 3-1-4-0. Confere, chama agora o centro Recife 125.1, alterna 133.25. Posição com alterna 3325, tá 3-1-4-5. Boa noite. Bom. Frequência livre do Max Delta. Boa tarde, controle Salvador, sendo a identificação, deixa eu estar no nível 050 na chegada. Mare, ajuste ao metro 1013. Afirmo, deixa eu estar no nível 050. Abelizou, tá 3190. Tá 3190, completa o final do procedimento ILS, executivo, chama 0, agora a torre 118, decimal 612. 18-6, até 3190, boa tarde. Boa. 9, Brasília, autorizado nível 360. Decola do 10 com curva direita, no destino da saída Arbor. Após posição é Lefão, onde intercepta Pêsulo 17 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle 120, decimal 8, e aciona 5046 no transponto. No 869, correto, me confirma apenas o portal? Ciente no 3, uma tranca, espécie no menos. Fala Salvador, boa tarde, está 3190. São 3190, boa tarde, táxi Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette 05, está 3190. Desça para 2, meu pés, altímetro 1013, o gol 1645, está autorizado a final do procedimento de aliança que foi, reposto estabilizado. 2023, departamento estabilizado, X-ray 1645. Alfa e Uniforme, Mike, Charlie, Romeu, com você? Charlie, Mike, Romeu, na vertical de Zena Cruz. Vou de certo. Senta, Alfa e Uniforme, Charlie, Mike e Romeu. Copiado procedente de Zena Cruz, prossegue para a localidade. Veracruz, Veracruz, é um voo de teste, voo local de 15 minutos, tá vendo? Confirma apenas a altitude, o tipo da aeronave, tipo da porta? É um experimental avançado, gostaria de subir até 3.506 e retorno a Veracruz, ok? O setor de Veracruz está autorizado 3.506. Acione o código transponder 0144, papai uniforme Charlie, Mike Romeu. Uniforme Charlie Michael Romeu, faça check no seu transponder, stand by, normal, adentro, não recebo informação nem do modo alto, nem do modo Charlie. Ok, está em aquecimento, já já ali entra. Desça para o nível 050 na chegada a mão, ajuste o altímetro no 013. Nível 310, via pelo ISC 58. Decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída pública, transição Caju. Controle 120.8 e aciona 5052 no transponder. Nível 310, via pelo ISC 58, decola da 10 com curva esquerda, pública, transição Caju. Azul 4206 correto, confirmando portão 01. Confirma. Reporta pronto para o subestacionamento, ajuste padrão agora. Autorizado, reporta a taxa. Autorizado, reporta a taxa. Boa noite, geral. Charlie Mike Romeo. Miami Storm Charlie Mike Romeo, controle Salvador. Recebeu o transporte? Ainda negativo. 3.500 pés, passageiros classe Charlie, não será possível autorização 3.500 pés. Autorização a 2.000, vai manter e regressar, ok? Tem esse reporte para o regresso do papai do Storm Charlie Mike Romeo. Valeu. Chanel 43, controle Salvador, sendo identificação, desça para o nível 070 na chegada Bonf, ajuste altímetro no 093. Identificação 70, comitê, descendente 14. T5491, solicita agora Duma. T5491 autorizado direto do Duma. Desça para 4.000 pés. Altímetro no 093. Autorizado para o Duma, descendo para 4.000 pés no 093, 491. Salvador, Gol 9.66. Gol 9.66. Controle Salvador sem identificação. Desça para o nível 050 na chegada Mari. Ajuste o altímetro no 093. Mike Romeo, cruza 1500 pés para mudança de frequência. Frequência livre, composto, papai, informe Charlie Michael. Obrigado, Romeo. Reduza a velocidade 2209. 2209, Gol 9.66. O Chanel 6143 autorizado nível 060. 060, Chanel 6143. Para o Max Bom 38, a voz. Autonomia 3038, alternando Palmas. Final POP 138. Confere. 6, copiado, táxi via Índia, ponto de espera torre 118.6, dúzia, o ajuste no 013, bom voo. Obrigado, táxi Índia, ponto de espera 118.6, tomei 13, bom, 18.69. Salvador, Gol 1645, livrou na sua escuta. Gol 1645, prossegue o táxi via Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette pro 08, Gol 1645. Salvador, Gol 1645. boa tarde, Luiz, confere, Vitória da Conquista 200, copia? Autorizado para a Vitória da Conquista, nível 200, decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída Arbor e após direto destino. Controle 120, decimal 8, reaciona 5061 no transporte. Trip 5219 correto, parte 3, chama pronto para o espelhamento. Autorizado a final do procedimento LSF 2.0, desça para 2.000 pés, altimetro 1.0.1.3, reporte estabilizado. Autorizado o final do LSX-Way da 1.0, descendo para 2.000 pés, reportará estabilizado, com ajuste 1.0.1.3, 5.4, 9.1. O Charlie 6.1.4.3, reduzir velocidade 2.2.0.9, desça para 5.000 pés, altimetro 1.0.1.3. Gol 1166, autorizado descida para 3.000 pés, altimetro 1013. 3.000 pés, 1013, gol 1166. Controle Salvador, gol 1869. Gol 1869, contato radar na decolagem, sul para nível 360 na saída Arbor, Elefa. Arbor, Elefa 360, tem inscrições 1869. Azul 4206 autorizado, reporta ataque. Livre de contato, 4206. 5491, full LS. 35491, completa sinal, procedimento, chama agora todo em 118, decimal, meia dúzia. 18, meia dúzia, uma bola de 35491. Boa. Gol 1166, está autorizado a final do procedimento LS 7310, desça para 2000 pés, reporte estabilizado. 2000 pés, autorizado. Ocean M143 é autorizado 3 mil pés. 3 mil pés, Ocean M143.